Amanhã estava quente e ruidosa, por entre ramos e folhas o sol espalhava luz e a passarada chilreava fechando a aurora. Bem-vinda estava sentada no tronco e há muitos jazia junto à frágil estrutura de madeira que chamava de lar. De olhos amortecidos recordou como Hermelinda identificava facilmente os melros machos, porque estes exibiam as suas plumagens negras, assoviavam belas melodias e favelavam os sacerdotes cantores às fêmeas do ribeiro que serpenteava a sarjeira. Era um grande artista, desabafou. E continuou orgulhosa aclamando que ninguém sabia tanto de pássaros como o Hermelino, nem os mais estudados, já que por aqui já passaram muitos doutores. Apontou para a encosta do monte, onde o grande carvalho projetava a sua sombra na cerca de madeira, que ela própria tinha construído para proteger a sepultura onde jazia Hermelino Mucanga. E com lágrimas a lavarem as faces, suspirou: não tarda, estarei ao teu lado. Mas o que bem-vinda não sabia era que a história que a trouxe a este mundo lhe iria destinar uma viagem inesperada. Teve que viajar da sua terra, Febres, até Albufeira. Portanto, despediu-se da bem-vinda e da sua filha, ainda não mencionada, Arminda. Arminda queria ir com o seu pai e, após algum tempo, o pai deixou-a ir com ele. Já tinham andado 2 horas de carro quando, de repente, apareceu a vir na sua direção um tornado. Hermelindo, ao ver o tornado, parou o carro, deu meia volta e carregou no acelerador prego a fundo. Por sorte, conseguiu escapar e Arminda quase morreu de medo. Ao chegarem à Albufeira, entraram no seu quarto de hotel e descansaram, pois o seu dia tinha sido fatídico. Hermelinda e Arminda, já acordados de manhã, aperceberam-se que tinham deixado o dinheiro em casa e só tinham dinheiro para 3 dias em média. Nisto, tiveram que arranjar uma solução e decidiram participar no programa Quem Quer Ser Milionário. À noite, quando foram para ir jogar no programa, o pai disse para a filha que só queria ganhar 1000 euros para se conseguir safar em Albufeira. Quando chegaram ao programa, Hermelinda foi cumprimentar o apresentador e este ficou fascinado com a beleza e o tom de pele da Arminda. Este também a cumprimentou e lhe perguntou o seu nome e Hermelinda responde. Entretanto, está prestes a começar o jogo. Hermelinda, um pouco nervoso, sorri para a filha que está a assistir uma plateia. Ela retribui o sorriso e grita: boa sorte, pai! E logo depois começa o jogo. O apresentador indica-lhe as regras do jogo para não haver dúvidas. E logo de seguida, este faz a primeira questão. A primeira questão para 50 euros, Hermelinda acerta sem dificuldade. Ele vai continuando a ganhar mais. 250, 500, 1000. E a cada pergunta a dificuldade estava a aumentar. Mas de repente lembra-se que já tinha 1000 e já não valia a pena arriscar mais. Mas Hermelinda que sentia que podia ganhar mais, mais e mais. O dinheiro estava-lhe a subir à cabeça e de um lado ouvia a sua filha: pai, já temos o que precisamos, desiste! E da sua frente o apresentador: vá, não desista! Então Hermelinda decide arriscar, mas com ousado calhar-lhe uma pergunta que não sabia. Então não desiste, mas utiliza a ajuda 50-50. Tinha de escolher entre a linha A e B e por azar R. A filha, enquanto espera por ele à saída, repara num palcar o seguinte anúncio: venha, poderá ganhar 5 mil euros. A filha rapidamente aponta o número de telefone e telefona perguntando como poderia ganhar esse dinheiro. E de logo tem a resposta que bastava encontrar um diamante precioso. Hermelinda em seguida foi ao arquivo da biblioteca de Albufeira ver um velho livro de que o seu bisavô lhe falara quando era pequena, o diamante da pantera de cor-de-rosa. Leu o capítulo que apresentava o local onde a nau Catrineta tinha naufragado ao largo da costa do Algarve, levando consigo o famoso diamante da Pantera Cor-de-Rosa. Quando chegou ao hotel, contou ao pai os seus planos e mostrou-lhe o mapa que tinha desenhado na biblioteca. Os dois prepararam todo o material necessário e embarcaram para a Ilha da Areia Branca. Ao chegar à Ilha da Areia Branca, despojou na areia todo o material que levaram consigo: mapa, uma pá, uma lupa e 2 pares de luvas. Hermínio começa a correr por entre arbustos, rochas, extasiada com tudo o que os seus olhos viam. Parou depois de muito correr e deparou-se com um grande cenário. Hermelinda gritava pelo nome de Arminda muito aflito, porque apercebeu-se que a sua filha não tinha reparado nos nativos existentes nessa ilha. Hermelinda ainda estava à procura de sua filha quando se deparou com um grande precipício. Começa a ficar tonto devido a não gostar de alturas e também porque já não apreciava uma boa refeição há 5 dias. De repente, deu um passo para trás e foi capturado por uma armadilha construída pelos nativos daquela ilha. Enquanto se tenta libertar da armadilha infernal, aparecem-lhe à frente 3 indígenas seminus, que começam a falar entre eles uma língua totalmente desconhecida. Os desconhecidos capturaram Ermelindo e levaram-no para uma caverna úmida e muito escura. Ele sabia que lhe reservavam uma experiência que nunca tinha experimentado antes. Começa a ficar preocupado porque ainda não tinha avistado sua filha, quando de repente a viu. Ainda inconsciente e a deitar sangue do nariz, começa a gritar muito alto por sua filha, mas esses berros viram-se tornar inúteis. Enquanto Ermelindo esperava pelo amanhecer, reparou que apenas um indígena estava a patrulhar a caverna onde ele e a sua filha estavam presos. Desesperadamente, tentou soltar das cordas que o amarravam, mas aquele esforço foi todo em vão. Felizmente, a sua filha acordou e, silenciosamente, ajudaram-se um ao outro a desatar as cordas. Durante alguns minutos, tiveram a observar o indígena que estava de patrulha e, quando o apanharam desprevenido, deixaram-no inconsciente, podendo assim sair da caverna, onde já se podia observar o sol a nascer. Os dois conseguiram escapar da tribo indígena e caminharam horas a fio à beira-mar, na esperança de serem vistos por algum navio que por ali passasse. À meio da tarde, já não aguentavam a fome e o cansaço, e tiveram de procurar comida. Ermelindo tentou capturar alguns peixes, que nadavam junto à praia, mas, ao entrar na água, foi mordido por um peixe-aranha. Como tinha muitas dores, gritou e a filha veio ao seu auxílio, ajudando-o a sentar-se na areia. Àquela hora da tarde já começava a ficar frio. Os dois ficaram muito aflitos, pois Ermelindo não foi só mordido pelo peixe-aranha, como também foi picado pelo mesmo. Ermelindo, por causa do veneno do peixe-aranha, ficou com a perna direita paralisada. Com isso, as chances de sobreviverem eram bem menores, mas Erminda não desistiu, pois era uma rapariga muito inteligente e interessava-se muito pelo mar. Por isso, sabia que uma boa maneira de eliminar a toxina era com água quente. Então, Erminda foi à procura de madeira para fazer uma fogueira e de alguma maneira aquecer a água. Mas, quando Erminda procurava madeira, encontrou uma espécie de templo meio destruído, que, no fundo, tinha um diamante da pantera cor de laranja, pois estava na ilha errada. Erminda saiu do templo e foi dizer a Ermelindo que estava na ilha errada. Era a ilha ao lado. Mas antes de ir, ele teve de procurar madeira para aquecer a água. A menina aqueceu a água e despejou-a na perna direita do pai. Ele ficou curado e foram arranjar um navio para encontrar a ilha onde iam passar as férias. Eles chegaram à ilha e foram para a casa que compraram na ilha. Logo a seguir foram para a praia apanhar banhos de sol e mandar uns mergulhos. Mas no dia seguinte as férias iam acabar. Finalmente o dia chegou. Acabaram as férias. Regressaram a casa. Quando chegaram estava tudo baldeado. Repararam logo que a casa tinha sido assaltada e a mãe estava morta no chão. Como ficaram aflitos e com medo, ligaram para a polícia. Quando a polícia chegou, recolheram provas do local e mais à frente do corpo, encontraram uma pegada de um homem. Começaram logo a investigação. Com o passar do tempo, o pai e a sua adorada filha começaram a achar estranho que a pegada suspeita encontrada à frente do corpo da mãe não tivesse dono. Passado umas horas, receberam um telefonema muito estranho, uma voz rouca e áspera, o suficiente para qualquer um ficar aterrorizado. A tal voz dava um ultimato breve, mas forte. Querem pistas? Encontramos-nos na entrada principal da Albufeira, junto ao café Magia de Cacau. Este sujeito desligou a chamada e logo de seguida o pai e a querida filha dirigiram-se ao local de encontro, em busca de pistas sobre a tal pegada misteriosa. Então, não é o espanto deles que... Esta história foi criada e gravada pelos alunos da turma do 8º C no ano letivo 2015-2016, a partir de um enxerto A Varanda de Frangipani, de Mia Couto. O texto foi desenvolvido em escrita colaborativa na aula TIC do professor David Oliveira, edição do Serviço das Bibliotecas Escolares com a colaboração do Leonardo Silva do 17º 4.